Boa tarde, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. É um espaço dedicado à educação básica. Nós temos aqui os trabalhos técnicos do Eduardo Martins. E esse é um projeto dedicado à educação básica. Nesse espaço, nós apresentamos aqui projetos educacionais. Alunos apresentam as suas, enfim, os seus dotes artísticos, etc. Proficiências, né? É. E também trazendo as pessoas da comunidade, de uma forma geral. E hoje nós estamos aqui com o professor Toninho, meu grande amigo Toninho, o professor Maurício e o professor Clésio. E hoje nós vamos conversar aqui com o nosso querido amigo Maurício. Nós vamos falar sobre certificação orgânica, né, Maurício? Isso. Boa tarde a todos, boa tarde professor Toninho, boa tarde professor Clésio, boa tarde a todos os ouvintes desse programa, do sábado à tarde, da Rádio Fiscar. Nós iremos falar sobre produtos orgânicos em geral, também de uma legislação que existe em torno disso, e dessa certificação de produtores, pequenos produtores ou produção familiar mesmo de produtos orgânicos, que é uma coisa que São Carlos hoje vem fazendo, mas nós vamos falar mais sobre isso durante o programa. Maurício, para a gente iniciar o bate-papo, de onde surgiu essa ideia e de quem é essa ideia? E quem postulou esse projeto na Câmara? Na verdade, professor Clésio, professor Toninho, a produção de orgânicos já é uma coisa que vem sendo vista já há muitos anos. Já há mais ou menos 30 anos já se pensa em produção orgânica, uma vez que uma produção de qualquer alimento, de qualquer produto agrícola ou da pecuária também, né, que existe também, qualquer produto que tenha a ação de inseticidas ou ação de produtos químicos, você tem um certo prejuízo do ponto de vista de saúde, tá certo? Uma vez que os inseticidas ficam impregnados nos vegetais, o senhor professor sabe disso, o tomate é um problema sério, né? A impregnação de pesticidas na casca do tomate, as hortaliças também sofrem muito com esse, com essa ação desses pesticidas. E nós temos aí então hoje uma tendência, já há alguns anos atrás, vários estudos de como você melhorar a sua produção sem a utilização de transgênicos, tá? Que é uma outra vertente também, a utilização de transgênicos, que vem sendo discutido, que vem sendo amplamente discutido pela sociedade e pelos cientistas, pela sociedade científica também, né, do nosso país e de todo mundo, sobre a utilização de produtos que não agridam o ambiente. É o caso de inseticidas, chamados os inseticidas que são orgânicos, né? Você tem substâncias químicas que afastam as pragas, vamos chamar assim. Tipo um feromônio. Isso, você pode ter um feromônio, ou você pode ter uma substância que explica seja... Explica para o nosso ouvinte o que é um feromônio, professor Maurício. Na verdade, um feromônio é uma substância que tem um cheiro, que tem um odor, que determinados animais sentem, né? Acho que o único que não sente feromônio é o ser humano. Os outros animais, praticamente todos, eles sentem a presença desse feromônio, eles sentem a atração ou a repulsão por determinados odores, e também em determinada época do acasalamento, também é o feromônio que faz. Então, por exemplo, como exemplo, a gente poderia citar, eu pegaria um predador e pegaria um parasita que estaria na planta. Então, só dele sentir o cheiro do predador, ele já isso, já... essa poderia ser uma das vertentes. Você pode ter também um controle biológico, né? Você pode ter exatamente a produção de predadores que não atingem nada ao ambiente, que vão diretamente incidir nesse animal parasita, né? Como o senhor chamou. Mas que, na verdade, às vezes não precisa ser parasita, como você chamou, né, Clésio? O senhor está no céu. Caramba, meu. Mas ele pode estar... Pode ser um hospedeiro daquela planta, daquele vegetal, que esse predador vai atingir. No caso da broca, da cana, né, da mosca paulista, tem vários tipos aí que... Vários tipos de controle biológico que você age na plantação. E até mesmo, Clésio e Toninho, até mesmo água com sabão. O sabão é uma substância que não agride o ambiente e que é altamente, vamos dizer assim, indesejável por alguns insetos, por alguns agentes que contaminam as plantações. Você viu aquela reportagem? O fumo também. O fumo, é. Fumo, é. Você viu aquela reportagem que não sei qual lugar do mundo aí, eles estavam usando Coca-Cola como defensivo agrícola? Não sei se você não, chegou não, a ver. Não, eu não cheguei a ver. Não, então, eles estavam usando, não sei em qual país aí, um país de economia subdesenvolvido, que eles estavam, a pessoa teve a ideia de borrifar Coca-Cola e parece que deu resultado, cara. Incrível, né? Alguns insetos muito que provavelmente são... deve ser o ácido fosfórico. Ácido fosfórico que tem em grande quantidade. Na em grande quantidade. Deve ter acontecido alguma coisa, aquele como é que chama, né, parasita que você falou? É uma larva, um hospedeiro. Isso. Ele deve ter uma repulsão por aquele ácido e foi embora. Olha aí, tá vendo? Uma ideia. Se as crianças nossas tivessem também repulsão por esse ácido, seria mais saudável, né? Ah, é. Coitado da Coca-Cola, é quebrar. Cadê o capitalismo, que nem o nosso querido amigo professor Toninho? É sempre contra contra o capitalismo selvagem que reina no nosso mundo, né, Toninho? É. Infelizmente, né? Mas nós temos hoje uma legislação aqui em São Carlos, então, que foi ideia nossa de ter levado essa lei para a Câmara Municipal de São Carlos, que foi aprovada sem qualquer tipo de problema. Haja visto que essa lei, ela estimula a produção orgânica em nossa cidade, a agroecologia e a produção orgânica, tá certo? Ou seja, a produção de vários tipos de alimentos, inclusive, professor, tem até cerveja orgânica, que a gente pode ter um capítulo à parte aí, porque vai ter aqui um curso agora, o próprio Senar, vai estar dando um curso sobre cerveja artesanal orgânica. Isso é muito interessante. Mas nós temos ovos, temos leitoa, temos vários tipos de boi orgânico, nós temos, né? O leite orgânico, então o açúcar orgânico. Então nós temos uma série de produtos que são muito mais saudáveis, né, pela utilização. Maurício, me perdoe, mas para os nossos alunos, para os pequenos, inclusive, dá para você especificar melhor o que seja orgânico? É, um produto orgânico é aquele produto que ele chega ao final da produção dele sem ter durante o seu processo qualquer uso de substâncias químicas não naturais. Uhum. Certo? Então, um pesticida, um inseticida, um agrotóxico, né, como é chamado, ou mesmo um adubo. Um adubo que não seja o adubo natural. Então, você pode falar, poxa, o esterco é um adubo natural? É. O esterco é um adubo natural, você pode estar utilizando ele. Uhum. O próprio produto, o adubo de compostagem, também é super natural. Hoje se faz adubo com lixo orgânico, que é um adubo excelente, de excelente qualidade. Também é um adubo natural, que pode ser usado para certificação para produção de orgânicos. E durante o processo de produção também não é aceito nenhum tipo de pulverização de substâncias tóxicas nessas vegetais. Essa lei que você apresentou no Legislativo é para certificar a produção? Não, essa lei é para estimular a produção de orgânicos. Estimular a produção de orgânicos. E então a própria Prefeitura Municipal já está buscando parceiros, inclusive já arrumamos esse parceiro com o Senar, já está iniciando um curso já para produtores, pequenos produtores ou de economia familiar mesmo, agricultura familiar, que eles chamam. Os produtores vão estar sendo treinados, tendo aulas, tendo capacitação para poder produzir. E São Carlos vai estar dando a certificação, essa que é a novidade. Isso aí já é uma outra coisa. São Carlos acabou virando um polo de certificação desses produtos orgânicos, que foi justamente essa semana que houve esse lançamento dessa certificação, que foi uma solenidade que aconteceu na quarta-feira em São Carlos. Uma coisa que me preocupa muito quando se fala em produtos orgânicos é que as pessoas confundem produtos orgânicos com produtos sem química. Não existe nada sem química. Tudo é química, entendeu? Porque tudo é formado por átomos, nós somos químicos. Nós somos. Então, essa confusão. E as pessoas precisam distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Como você já bem explicou aqui durante esse bloco, né, que um produto orgânico é aquele produto que não tem um defensivo agrícola desses comercialmente vendidos. Toxicidade, né? Isso. E também não tem esses adubos comercialmente vendidos. Você produz o adubo, você produz o defensivo, você mesmo, você ou quem está fazendo isso aí, para poder estar combatendo as pragas e fazendo com que a planta cresça com mais saúde e mais saudável, né, para todo mundo. Professor Clésio, eu fiz uma experiência na minha casa, eu tinha, agora não tenho mais, mas eu tinha um pequeno canteiro na minha casa e eu plantei tomates. E fiz um processo semelhante à produção orgânica, embora não tenha feito nenhum curso, não tenha grandes conhecimentos de como se produzir, mas um tomate que eu usei apenas esterco de curral, curtido, tá certo? E só cuidado ali, e não joguei nenhum tipo de inseticida, porque não precisava, era uma pequena plantação, não houve nenhuma contaminação. Um tomate colhido dali, Clésio, ele dura 15 dias na geladeira, fácil. Caramba! Sem perder a... É, ele, não, ele é impressionantemente durável. Sabe, é incrível a diferença que você tem só nessa, assim, banal, né? Uma forma banal de você produzir. Legal, Maurício. Vamos fazer um breve intervalo e dentro de alguns instantes estaremos de volta aqui com mais esse tema muito interessante pra gente. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com o nosso querido amigo professor Toninho, professor Maurício e comigo professor Clésio, a gente está falando sobre a certificação orgânica, a lei de autoria do professor Maurício, que é para disseminar ou implementar uma maior produção de produtos orgânicos em São Carlos. Inclusive, o professor Maurício disse no último bloco que São Carlos é um polo de certificação, certo, professor? Isso, isso em São Carlos também. É, embora já exista isso na cidade, nós estamos também estimulando a introdução de mais produtos orgânicos na merenda escolar. Isso que eu ia perguntar para você. Isso. É, nós estamos estimulando, a lei prevê isso aí também, né? Além de estimular a produção de horta nas escolas, essa lei prevê isso também. Estimular a produção de hortas nas escolas, que é uma coisa interessante. As hortas também, domésticas, também é uma coisa de fundo de quintal. Uma coisa que a gente já não vê mais hoje em dia, não, né? Não vê, infelizmente não se vê mais. Os quintais são todos impermeabilizados, né? Não se tem mais aquele quintal. Cimentado mesmo, cimentado, né? Joga o cimento ali, põe, né? Uhum. Piso frio, e aquilo fica, realmente fica mais difícil. O pessoal acha que a natureza é sujeira, né? Eu tenho uma árvore lá em frente à minha casa, volta e meio vizinho, pô, isso aí é muito bom, né, professor? Tá, mas faz uma sujeira, não, professor? Precisa avisar que folha de árvore não é sujeira, né? Pois é. Natureza sujeira, né? Olha que ponto nós estamos chegando. A tendência é substituir essa merenda orgânica que vem toda com esses produtos, por esse produto tudo orgânico, Maurício? Eu não diria todos os produtos, porque nós temos alguns produtos que são os estocáveis, que eles não, assim, o controle disso aí, você não tem, você vê que a merenda escolar hoje é uma coisa bastante complexa. E quando a gente fala merenda escolar, nós estamos falando daquela criança do zero até os 18 anos, ou mais, que você tem até o EJA, Exato. A UEJA, hoje, a educação de jovens e adultos, que são pessoas de mais idade, também tem merenda. Então, nós temos uma gama muito grande, nós temos uma faixa muito grande de alimentos que nós temos que ter. E é complicado o alimento exatamente para na primeira idade. A merenda na primeira idade. Quem visita uma creche, uma escola que abriga as crianças de 0 a 3, de 0 a 6, você vê ali o tipo de tratamento que eles têm e a variedade e a qualidade da comida que você tem que ter para essas crianças. Então, eu tenho, acho que algumas coisas ainda nós não vamos conseguir introduzir como orgânicos, né? Mas eu acho que com o tempo a tendência é você ter produtos industrializados, o próprio estímulo para isso. E o governo federal, professor Toninho, está destinando uma verba, uma quantidade de dinheiro muito grande para a produção orgânica. As coisas de bilhões, assim. Justamente para você ter já a ação desses produtos na população. E essa verba toda chega aos municípios? Sim, é para chegar. É para chegar a todos os municípios. E São Carlos é uma das cidades que está concorrendo, até como pioneira, né? Devido a essa lei que nós já temos aqui. São poucos municípios que têm essas leis. E a Embrapa, estimula a produção. Tem algum vínculo com a Embrapa? Ou não? Não, dessa lei com a Embrapa, não. Não. Não, mas a Embrapa tem produção orgânica, tem estudos adiantadíssimos nessa área, né? Nós temos Embrapa aqui em São Carlos, né? Você, né? Duas, né? Por duas, falta duas, de outra. Nós temos duas, né? São Carlos é uma cidade privilegiada. Exatamente. Né? Mas o que eu achei interessante é quando você falou sobre a própria escola está produzindo seu produto orgânico, tipo, uma hortinha lá no fundo para os alunos tomarem conta, para despertar desde cedo nos alunos, né? Quem sabe, de repente, num futuro próximo, nós não tenhamos de novo aí as casas com hortas no fundo ou em algum lugar assim. Mesmo você mesmo, parece que uma vez falou que tinha um cantinho, tipo um vaso que você plantava alguma coisa. Eu tenho esse vaso, tenho alguns vasos com hortaliças lá em casa. E é uma satisfação você ver aquilo funcionando, produzindo. E um charme todo especial, você colher a salsa, a cebolinha dos seus vasos ali. E agora os temperos também, né? Vários. O que você usa como adubo, Maurício? Eu sou um fanático por adubo orgânico do curral, o esterco de curral curtido. Eu tenho colegas que têm bois e eu consigo com eles alguns, um pouco desse esterco aí. Já vem curtido, ele fica um tempo num saco, aquilo lá acaba. Não tem cheiro, não tem nenhum tipo de resíduo. Muito bacana, você joga aquilo no solo, a terra fica. As plantas agradecem e adoram aquilo. É. E não tem contaminação nenhuma. E eu tenho visto na internet, professores, eu tenho visto agora algumas ideias que eles vêm dando de produção de hortaliças em tubo de PVC. Uns tubos de PVC colocados de forma inclinada, assim, um ligado no outro. Você faz uma horta. Com água, então? Não é hidroponia. Não é hidroponia, é com terra mesmo. Mas com um orifício, vários orifícios, né? Só que quando você joga a água em cima, ela vai por gravidade descendo e vai molhando a todos. E ele, naquele espaço, ele cresce. Ali você tem uma coisa muito pequena, assim, um espaço bem, bem contido, bem limpo, onde você produz ali hortaliças. É uma coisa fantástica também, que eu tenho visto na internet isso aí. Pô, é mesmo, é legal, né? É. Você pode funcionar até como um enfeite. Sim, sim. Até a ideia é essa, porque é uma coisa que se torna bonito também. É legal. Porque os produtos de horta, eles têm cores variadas, né? Você planta uma rúcula, tem um tipo, uma cor, um verde, uma tonalidade de verde. Aí você contrasta com alface, tem outra tonalidade, você contrasta ali com uma salsa, uma cebolinha. Então você tem formas e cores que são muito interessantes. Maurício, já que a nossa tônica aqui nesse programa é educação, haveria como transformar isso tudo em aulas, dentro da proposta curricular do Estado, pôr essas crianças todas para produzir isso e produzir, como você acabou de falar, dessa forma diferenciada, ou mesmo com a horta? Como é que a gente colocaria isso em prática? Professor Toninho, existe uma iniciativa do governo do Estado para a introdução desses tópicos na própria grade curricular de ensino de ciências. Uhum. Certo? E vai ser uma coisa meio que, já nos próximos planejamentos, nós vamos ter contato com isso já, que o governo vem trabalhando nesse sentido, da construção de hortas nas escolas. É uma coisa já. E o município aqui de São Carlos também, já existe esse projeto aqui. Inclusive, nós temos uma escola lá do do bairro Antenor Garcia, nós temos uma escola, a José de Campos Pereira, que tem já uma professora que é especialista nessa área, ela se preparou muito nessa área de produção de horta, a professora Marcela. E ela, já, além de ter feito a horta lá nessa escola, já ela tem projetos para essas hortas serem implantadas em outras escolas também. E é um projeto também municipal também de se fazer isso. Então essa ideia sua, além de ensinar, também fazer. Né? E depois multiplicar isso, fazer com que as crianças levem para casa essa ideia. Porque as crianças estão muito afastadas da natureza, né? Estão perdendo a noção de como as coisas acontecem. Produção de coisas que elas consomem diariamente, elas não sabem de onde vem, né? Isso é muito comum. É comum. Na realidade, hoje em dia, é muito difícil você encontrar uma criança que goste de legumes, de verduras, dessas coisas. Eles preferem muito mais um produto industrializado do que um produto natural. Você pode perguntar para a maioria dos seus alunos lá na escola, oferece para eles comer um alface com tomate e um lanche pronto. O que eles vão escolher? Ah, eu quero um lanche pronto, não quero alface e tomate. É, porque eles não sabem o que aquela coisa que eles comem lá, chamada lanche, tem tanta porcaria embutida ali dentro que dá que, de uma certa forma, com o decorrer dos anos, vai fazer mal para eles. E o alface e o tomate, não. Por isso que nós temos um projeto lá na escola Jesuíno de Arruda, e aí eu também já estendi isso para outras escolas também, que é justamente, eu desenvolvo com sétima séries, que é o sukiyaki. Delícia. É alguma coisa parecida com sukiyaki, né? Mas nesse projeto, as crianças, nós cozinhamos na escola, nós preparamos sukiyaki até em grande quantidade para que todos ali possam comer e saborear. Então nós temos algumas coisas curiosas ali, crianças que nunca comeram cebola, acabam comendo cebola e gostando. Crianças que não comeram não só o brócolis, mas também o talo do brócolis, que também é cozido junto. Couve-flor, cenoura, e tem uma série de vegetais que tem crianças que nunca comeu aquilo. Repolho. E ali é a oportunidade de estar e falar, poxa, eu comi e gostei. E alguns até fazem em casa depois. Então serve como até como multiplicador dessas ações e acaba também, acredito que contribui para que pelo menos eles percebam que o gosto desses vegetais é bom. E tudo isso com o shoyu, que é também um molho gostoso, e tem um salzinho ali, né? Eles gostam disso, aí acaba sendo uma coisa muito gostosa. E legal. Toda a sétima série a gente faz, e quando não tem, tem que fazer mais de uma vez. Oh, maravilha. Vamos fazer mais um pequeno intervalo, professor Maurício, professor Toninho. Dentro de alguns minutos estaremos de volta. Thank you. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com uma conversa muito, muito, muito interessante mesmo com o professor Maurício, falando sobre alimentação saudável, né? Produtos orgânicos que geram uma alimentação saudável. No último bloco a gente estava falando aí sobre a produção, o que ele... O Maurício cozinha lá, ele é um excelente cozinheiro, fala assim... Muito obrigado. Se você tiver a oportunidade um dia... Se você for convidado para a casa dele, já está convidado. Se num almoço, qualquer coisa, você vai adorar. Eu já tive esse prazer de participar de um. Nós fizemos um puteiro, né, professor? Na sua casa, né, Maurício? Fizemos um puteiro internacional. nós tivemos a oportunidade, não, eu só gosto de relatar isso, até porque nós tivemos a presença de um suíço. Ele veio para um casamento aqui no Brasil, ele é casado com uma brasileira, e ele acabou vindo. Porque a esposa, a parente da esposa estava casando e ele veio. E num dos dias que ele estava ocioso aqui, nós fizemos um puteiro lá em casa. E o suíço adorou. Não só a comida, mas a companhia, a cachaça. A cachaçinha, né? E sobre o sukiyaki, eu já tive a oportunidade de experimentar, realmente fica muito bom. Excelente, uma excelente ideia sua. A gente poderia de um dia de combinar, né? Pedir para o pessoal lá da gestão comprar isso aí e a gente fazer para a escola inteira, né? Pode ser feito. É uma comida muito simples de ser feita, muito. Assim, a mão de obra que é essa, mas você cortar os vegetais de forma correta, né? Muito cuidado no manuseio das facas. O que você coloca? Olha, eu coloco frango, peito de frango. Coloco ali vários tipos de vegetais, isso aí depende do que você comprou no dia lá, depende da época também, mas couve-flor, eu gosto muito, brócolis, a cenoura, a cebola, coloco a selga, certo? Repolho, são vegetais que tem uma certa consistência, assim que acaba, o nabo, no cozimento ele fica mais macio e gostoso, fica bem interessante. E tudo regado com shoyu. É, porque shoyu é um molho saudável, né? É saudável, principalmente o shoyu light. É mais saudável do que... O shoyu é de soja, né, Maurício? O shoyu é de soja, tem bastante sal, né? Então você compra o shoyu light, que você tem uma quantidade de sal menor. Esse prato é japonês. Japonês? É. O nome que você falou me pareceu muito... Não, o puteiro. É que foi antes. Ah, não, o puteiro. Desculpe, né? Tô... O puteiro é espanhol. Mas fala um pouquinho sobre o puteiro. Como é que puteiro... Como é que é a composição? É uma feijoada... disfarçada, é uma feijoada com grão de bico, com peito de frango também, com cenoura, e vai aí, você pode colocar um paio, você coloca uma costelinha de porco, uma comida também bem... Dá uma equilibrada. Dá uma equilibrada. Muito bom. É uma comida saborosa. O grão de bico é muito gostoso, né? E também cozido, não é nada, não é nem um pouco difícil de fazer, bem simples, e com uma pimentinha vai bem, né, professor? Nossa, muito bom. Mas já é outra classe de alimentos. A gente estava falando da produção para as crianças, né? Uma forma de educar as crianças para uma alimentação mais saudável. Chegamos a fazer sushi também com eles. Sushi também é uma comida saudável, né? Bastante saudável e também. E o que você usou? Ali você tem a alga, né? A nori, que você enrola, né? Você tem o arroz, o próprio arroz japonês mesmo. Aí você põe cani, você põe omelete, você põe... gengibre, né? Uma manga, se você quiser fazer um Califórnia, você põe manga. Então são ingredientes simples também, pepino japonês cortado, então, também simples de fazer e bem gostoso também. Pô, que legal. É. A gente precisa trocar mais ideias aí para fazer essas coisas aí. Assim, mesmo lá para os professores estarem experimentando, né? Porque a gente às vezes vê o pessoal na hora do almoço, entre um intervalo e o outro lá de aula, comendo esses produtos industrializados. Isso aí, cara, faz um mal do caramba, né? A gordura que tem aquilo ali, olha, as pessoas... Vou ser sincero, tem dia que a sala dos professores tem um cheiro insuportável com relação ao alimento que se leva ali. Não sei que tipo de tempero. Muita gordura, entendeu? Será? Vixe, a gordura... Putz, você não sabe, o pessoal está se intoxicando e não está sabendo. É, na realidade, as pessoas estão se intoxicando e não estão sabendo, né? Haja visto aí essas últimas pesquisas que estão falando aí que o brasileiro, porcentagem de pessoas obesas no Brasil cresceu absurdamente, né? Então, precisa tomar cuidado com isso também, né? Nós temos vários tipos de tóxicos, né? Inclusive, nós temos as toxinas do corpo. Exato. Que elas vêm por intermédio do ar, por intermédio da água, por intermédio dos alimentos. E nós temos também hoje a toxina que vem pela televisão, pela informação, que vem pelo jornal, onde a gente vê tanta bandalheira, tanta gente cometendo crime e não sendo punido, e atrás de embargos infringentes, e atrás de falcatruas e de disfarces aí, e nada acontece nesse país. Então, isso também, não me desculpa dizer abafo, mas isso é uma forma de toxina também, que acaba envenenando a alma da gente. Exatamente. Com certeza. De uma certa forma, né? Porque as pessoas, elas começam a pensar sobre aquilo. E aí, o que que acontece? O cara já fica estressado só de saber que o dinheiro do imposto dele está sendo roubado. Está sendo roubado mesmo, vamos falar o português claro, né? E aí o cara fica, pô, meu, eu tô ralando aqui, e o cara vai lá de boa e tira meu dinheiro. Isso é uma toxina muito grande, principalmente para o patriotismo. Né? Cadê o nosso patriotismo do nosso país? E aí o cara vai querer fazer alguma coisa pelo país? É nada, ele está vendo que o exemplo lá é aquela porcaria. Eu escutei uma declaração essa semana, professores, que realmente me deixou muito chateado. Eu não vou nem dizer o nome dessa pessoa que falou, mas um deputado. E ele disse o seguinte: o ano que vem é ano eleitoral, então os cuidados com o ambiente podem esperar um pouco. Ele deu essa afirmação. Quando você votar alguns assuntos referentes a cuidados ambientais, alguma, né? O ambiente pode esperar, que o ano que vem é ano eleitoral. Então, pegando nessa uma parte... Uma pessoa que fala isso não devia ter nenhum voto. É um retardado. Pegando nessa parte de ambiental que você tocou, você estava falando que vai ser um incentivo para as famílias. Não seria também um incentivo para essas pessoas que pleiteiam, os famosos sem terras pleiteiam, não seria tipo... Um auxílio para ele, não, nós vamos dar essa terra, mas vocês vão produzir só orgânico e nós vamos comprar toda a sua produção. São Carlos, ainda dando mais um exemplo, nós tivemos essa semana justamente na certificação, na solenidade, a única pessoa que fez uso da palavra, das pessoas que participaram dos cursos, foi uma representante de um assentamento de São Carlos. Nós temos um assentamento grande aqui, né, que fica na Estrada do Brua, e ali também já existe, então, as pessoas já produzindo produtos orgânicos ali. Pô, que legal. Legal, né? Eu achei um exemplo. Nossa, fabuloso também. Bom. Então, você vê, já o exemplo. Vem uma senhora muito legal, uma senhora muito esclarecida com relação aos produtos orgânicos, já se colocou, se posicionou e já está lá no assentamento produzindo. E ele já tem, para quem vender isso, já está sendo... Esse produto orgânico vai ser absorvido todo, só da merenda escolar que vai, isso aí é uma quantidade muito grande. Agora, o que eu acho muito interessante também é essa tônica que se dá para a agricultura familiar, né? Fala um pouquinho sobre isso. Como é que é, amor, esse incentivo à agricultura familiar? Existe isso na cidade? Existe, professor Toninho. Isso não é uma coisa tão nova, isso já existe há algum tempo aqui em São Carlos. Uhum. Nós temos esse sindicato rural, que vem desenvolvendo um trabalho muito, muito bem feito, inclusive, na minha opinião. Porque quando se fala em sindicato rural, vem aquela ideia dos grandes produtores só. É, mas não é. Os cursos lá, inclusive, eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos lá. Os cursos que eles dão aqui em São Carlos são fantásticos. Cursos de embutido, cursos de... negócio impressionante, muito bacana. Muito bacana mesmo. Inclusive, nós tivemos a oportunidade, na ocasião, foi oferecido num clube de serviços aqui em São Carlos, que foi o Lions Club, foram oferecidos alguns cursos, e nós fizemos todos. Inclusive de artesanato, com fibra de bananeira, com capim, um negócio espetacular também esses cursos. O Senar também que faz isso. E esses cursos de nós aprendemos ali como defumar, como você produzir um defumado, entendeu? Defumação, curso de você confeccionar frango, aqueles frangos recheados, sem osso. Desde a prática de desossar tudo e depois confeccionar, embalar tudo, um negócio espetacular. E essa da agricultura familiar também vem, o sindicato rural também vem trabalhando nisso aí, mas não só o sindicato rural. A própria prefeitura de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, já vem fazendo isso há anos. Não só nessa administração, mas nas anteriores também. Isso é muito bom. Já vinha estimulando também a própria produção da agricultura familiar também. E um programa anterior, aí não lembro quem nós entrevistamos, foi falado sobre esse assunto da inversão. É, porque o professor Toninho, que é professor de história, ele sabe isso melhor que eu, houve uma inversão, né? Campo-cidade. Parece que agora está havendo uma inversão novamente, cidade-campo. Então, isso vem de encontro a essa inversão, professor? Eu acho que essa inversão teria que haver uma reforma agrária para que houvesse, né? Essa inversão que você está dizendo de cidade-campo, isso aí já é uma questão política mais abrangente, né? Porque a reforma agrária no Brasil é uma coisa que é difícil de acontecer, porque o Congresso Nacional tem alguns lobbies, alguns grupos lá que impedem, né, que aconteça uma reforma agrária de fato no país. Legal. Muita terra na mão de poucos. É, exatamente. Isso é uma questão histórica, né? Vamos fazer mais um breve intervalo e daqui a pouco nós voltaremos com esse papo super interessante. Estamos de volta com o quarto bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com um papo super interessante aqui com o professor Maurício e o professor Toninho, falando sobre certificação orgânica, produtos orgânicos, alimentos sustentáveis. No último bloco a gente estava falando sobre agricultura familiar com o professor Maurício e o professor Toninho. E a gente estava falando sobre a reforma agrária, né? E eu me lembrei, né, que hoje de manhã eu estava lendo no jornal, que estavam fazendo, exumando o corpo do ex-presidente João Goulart, né? Porque ele que defendia a reforma agrária, né? É. E isso aí foi um dos motes que levou ele, né, a darem um finzinho nele, né? Eu não sei até que ponto darem um fim, ou foi um fim natural, dizem que foi infarto, né? Uns dizem não, que não. Mas existiu nessa época uma tal de Operação Condor, né? Que é, Condor, bem famosa. É que eles matavam, sabe, os líderes de esquerda. Quem foram os líderes que morreram nessa época, professor Toninho? O senhor que é mais da época, que viveu mais... Existem muitas dúvidas com relação a isso, né? Pessoas que antecederam a ditadura militar, né? O caso do Juscelino Kubitschek. Juscelino também, que foi um acidente na luta. Se questiona, entendeu? Então... Diz que uma árvore atravessou a pista em alta velocidade. São coisas assim. E nos países circunvizinhos também, né, Toninho? Inclusive O golpe do Pinochet teve alguma coisa a ver com isso, não teve? Com Allende, né? Explosão lá do... É, então. Tem umas coisas estranhas, assim. E parece que essa operação... Mas ali foi claro, no caso do Allende foi assassinato mesmo. Mas no caso do... E parece que essa operação ela teve início no Uruguai, não foi? É, exatamente. Ela começou no Uruguai, o povo... É? Parece que tem algum dedinho aí de alguém lá dos Estados Unidos, tipo CIA, né? É, como de costume. É. Agora é NSA, né? Antigamente era CIA. Espionando a gente aqui e fizeram essas coisas aí para desestabilizar o continente. Uhum. Quem sabe que o continente, a América do Sul, de uma certa forma, tem um potencial muito grande. E se o povo aqui fosse um pouquinho mais sabedor dessas coisas, né? Eu acho que nós teríamos aí uma... Isso aconteceu tudo isso até o fim da União Soviética, até 91, né? Porque a Guerra Fria estava no auge aí, né? Isso. Aquela questão dos mísseis lá, né? Que durante 13 dias quase que se estoura uma... A guerra, né? Então, nessa época valia tudo, né? Matavam mesmo líderes que eram progressistas, não precisava nem ser comunista. Então, e as lideranças nessas épocas que seguiram também foram também aniquiladas também, né? Exatamente. De uma certa forma as lideranças foram castradas, né? Como a gente pode dizer. E o país sofre com isso, e sofreu com isso um grande vazio de lideranças, de pessoas autênticas, né? Uhum. Isso é uma coisa... A gente colhe esse efeito até hoje, né? A gente pega o menos medíocre e coloca lá no poder. Aí vira essas coisas aí, né? Aí estoura tudo aquelas coisas que a gente já citou no bloco anterior. Mas vamos voltar para o nosso... Tem uma pergunta para você, Maurício, continuando sobre produtos orgânicos. O produto orgânico não é somente de hortaliças, de vegetais em geral. Ele pode ser também em animais, né? Por exemplo, sim. Outro dia eu estava conversando com um professor na escola, não lembro quem que era, e ele falou assim que uma galinha hoje, ela... Antigamente ela demorava 60 dias para ficar boa para o abate, hoje em 45 dias ela já está pronta, é mais ou menos isso. Há tantos hormônios, tantas coisas que se injetam no bicho para que ele estufe rapidinho. Sem dúvida, sem dúvida. A ingestão de hormônios na ração, né? Dessas aves aí, dos frangos, hoje em 40 dias você tem. A partir do primeiro dia do nascimento do pintinho, até a saída do frango, da granja, você tem 40 e poucos dias. Fora isso, a pessoa já está perdendo dinheiro. E né? Com relação àquele hormônio que é proibido que eles compram no Paraguai e injeta na orelha do boi? Olha, professor Clésio, eu não tenho informação sobre esse hormônio, assim, para poder dizer, assim, na certa lógica, que qualquer hormônio que é injetado nos animais, eu acredito que ele tenha um efeito residual no animal, nos tecidos desse animal, e acaba indo, de uma certa forma, acaba contaminando quem se alimenta desses animais. E como faria, professor Maurício, para suprir a demanda de alimentos, levando-se o maior tempo para a criação? Qual seria a ideia? Chave para que se parasse com esse negócio de engordar os bichos aí num tempo recorde? É uma pergunta interessante, né? A partir do momento que você entra nessa ciranda, né? Você tem mais gente para comer, você precisa produzir mais para poder... Né? Mas eu acredito que nós tenhamos que ter, não digo nos alimentos, mas nos nutrientes, nós temos que ter algumas opções. Por exemplo, nós temos proteína. Será que a proteína é só animal que nós temos que usar? Por que não a soja? Por que não a soja? Então, é essa coisa que eu falo. Os hábitos alimentares e a cultura de alimentação nossa, ela já vem enraizada nisso aí. Nós temos que comer carne para ter proteína, nós temos que comer ou frango, ou porco, ou boi, ou peixe, que nem é muito comido, que nem é grande, talvez seja o menos consumido de todos esses aí, a forma das proteínas animais que nós temos. Ou aí você vai buscar no leite, você vai buscar nos ovos, né? Todos os derivados de animais, todos são riquíssimos em proteína. Mas por que não na soja, que é riquíssima em proteína também, e vários aminoácidos ali que são essenciais para o nosso desenvolvimento. Então, e a produção da soja já não tá comprometida também? Que problema dos orgânicos, problema dos transgênicos, né? A soja, pelo tipo de uso que se faz da soja, né? Que nós produzimos a soja, moemos essa soja e vende-se em torta. Aí eles acabam produzindo outras coisas da soja e vendem para a gente de volta, né? Não. E tem país que não planta soja e exporta soja. É engraçado isso também. E tem fronteira com o Brasil, né? É mais curioso ainda, né? O país não planta, mas tem também soja. É bacana, né? Aparece lá soja. E essa desmatamento feito aí na Amazônia tem muito a ver com produção de soja também. Tem, né? Tem. Não? Então, no centro-oeste, na região centro-oeste principalmente, né? Mato Grosso. E a legislação do transgênico? Você tem alguma notícia? Olha, eu conheço alguma coisa sobre transgênico, mas ainda existe muita discussão sobre isso. Se conhece muito pouco também. A ideia inicial dos produtos transgênicos é justamente aumentar a produtividade. Você usando menos inseticidas, menos produtos agrícolas, pesticidas, agrotóxicos, você tem uma produtividade grande, que realmente ele consegue isso. Agora, daí para frente, o que isso pode representar, que perigo representa a saúde ou os outros seres da natureza, que é um grande problema, porque você está criando um ser novo. Os seres vivos que existem hoje no planeta, eles têm anos e anos e anos e anos de evolução. E de seleção genética natural. Aí você pega, produz artificialmente um ser e introduz. Opa, nós estamos brincando de Deus aí, né? Ah, que esse ser causa? O que, que esse ser pode causar? O pessoal que defende o transgênico, eles também defendem que esse processo de seleção, ele foi motivado ou foi feito pelo ser humano. Por exemplo, antigamente a espiga de milho era do tamanho de... Não, mas aí é melhoramento genético. É mais ou menos isso. Tamanho de um polegar. Isso. E as mulheres, né, que cuidavam da agricultura antigamente, porque os homens saíam para caçar, elas cuidavam da agricultura, elas pegavam e viam os milhos, as espigas que eram maiores, essas coisas, pegavam os grãos, etc, etc. Não tem alguma coisa relacionada com... Dizem que foram as mulheres que descobriram a agricultura. É, foram as mulheres. Segundo os historiadores, né, professor? É. Foram as mulheres que foram as espigas. Elas ficavam com as crianças, né, e as sementes, né, as sementes caíram e assim descobriram. Esse melhoramento de todos os tipos, não só animais como vegetais, também é lógico que vem sendo desenvolvido pelo homem. Mas os transgênicos, eles já agem de uma outra forma. Né? Mas só para a gente finalizar, e a cerveja orgânica? Nós teremos logo um curso aqui em São Carlos sobre cerveja artesanal orgânica. É, quem que vai dar o curso? O Senar vai dar esse curso. Ah, é? Então você avisa. Nós vamos fazer, né? Ah, eu também vou. Claro, vamos aprender. Legal, seria legal aprender a fazer isso aí. Muito bom. Seria legal tomar geladinha também. Nossa, a gente aproveita e faz um churrasco com um animal orgânico. Sacanagem, né? Até o Du gostou da ideia. É. Ligar pra ele. Também vai. Vamos agradecer aqui os trabalhos do Eduardo. A presença do professor Toninho. A presença do professor Maurício. Professor foi Clésio. Muito esclarecedor. Foi um programa muito bom, né? Vamos convidar os nossos ouvintes a estarem conosco. Todos os sábados às 13 horas aqui pela Rádio Fiscal 95,3. Escute diferente. Ensino básico em revista.